Ouça agora Poemas ao Rei. Cada dia que se passa é um momento a menos que tenho para escrever meus versos e textos em uma simples folha de papel. Cada dia que o sol resolve aparecer na janela do meu quarto, o brilho dos teus olhos vem como fogo e sua voz fala como brisa nas tardes límpidas do meu entardecer. Pois foi em ti que eu encontrei o melhor de mim, e foi em ti que eu encontrei algo que me transformou. As folhas secas caminham pelas ruas vazias, e quando tudo está deserto, em meio às folhas eu te sinto caminhar. Diante de ti, eu não sei o que fazer. É como perder o chão ante os pés, flutuar sobre o nada, mais certa de que quero estar contigo. Hoje eu entendo, consigo ver, pela fresta da janela, sua luz me acompanha. E como o vento você diz, siga-me, pois eu sei o que é melhor para você. Tu és simplesmente o tudo, tudo em mim. Um mundo vazio, uma cidade escura e sem vida, que se fez viva ao te conhecer. Olá, irmãos. Meu nome é Clara e hoje eu vim aqui falar sobre esse poema que eu intitulei com o nome de Bate o Sol em Sua Janela. Eu separei um salmo pra gente que se encontra no capítulo 13, versículo 5, que diz o seguinte: Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. É isso, que Deus abençoe todos vocês e não percam o próximo Poemas ao Rei.